andrecedesmoral.com.br. Agora eu posso encerrar meu bloco de pisadinha se cantar essa aqui, ó. Tá Rocheda. Quero ouvir. Pode crer você. Tá lindo, gente. Tá Rocheda. Pode crer, você merece um prêmio. De o quê? De coração que é vagabundo. E aí, Zublit, estou todo arrepiado. Canta, quero ouvir, vai. Tá Rocheda. Pode crer você. Tá Rocheda. Pode crer você, né? Deixa o povo cantar, quero ouvir. Quero ouvir. De mulher. O quê? Eu quero ouvir vocês aí, vagabundo. De mulher mais unida do mundo. E um coração que é vagabundo. Vagabundo. E quem gostou dá um gritão aí.